Uma boa noite a todos. Boa noite. Prazer estar aqui com vocês. E o título da mensagem que eu trouxe para vocês essa noite diz assim: Jesus voltará, mas quando será? Abre a sua Bíblia, primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 5, versos 1 a 5. E nós vamos pensar um pouco sobre a dimensão temporal da volta de Jesus, da segunda vinda de Jesus. Quando é que o Senhor vai voltar? O Novo Testamento proclama em vários versos, em vários livros, a ideia de que em breve Jesus voltará. Por exemplo, Apocalipse 22, 20, né? Certamente venho sem demora. Ora, vem, Senhor Jesus. Sem demora. Dentro de pouco tempo, aquele que vem virá. Hebreus capítulo 10. Então, esse é o clima no qual o Novo Testamento está construído. A ideia de que falta pouco tempo para Jesus voltar. Mas fazem 2000 anos que a igreja cristã está pregando isso. Que breve Jesus vai voltar. Jesus errou? A Bíblia errou? Tem alguma coisa errada nessa mensagem? E nós temos que lembrar que quando a Bíblia diz que Jesus vai voltar, a Bíblia está dizendo que o Deus eterno vai voltar a interferir na história desse mundo. Que a história do pecado vai acabar e que Deus vai fazer novas todas as coisas. É Deus que está voltando. Jesus Cristo é Deus que se fez homem para ser o nosso Salvador. Ele voltou ao Pai e Ele está descendo para nos buscar. Então, a gente tem que pensar no breve Jesus voltará da perspectiva de Deus e não do homem. Mesmo porque a nossa vida é breve. E ninguém espera Jesus por 2000 anos. A gente espera Jesus por 30 anos, a gente morre com 30 anos. Por 80 anos, por 100 anos. Os que vivem mais 100 e pouquinhos anos. Ninguém espera Jesus por 2000 anos. É Ele que espera para voltar. E por que Ele não volta? A Bíblia diz. Porque Ele quer que todos se arrependam. E Ele é longânimo. E Ele espera, tem paciência, porque nos ama. E primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses capítulo 5 vai nos ajudar a entender essa questão. E assim, com a Bíblia aberta, vamos orar e invocar o nome dele para que ele fale ao nosso coração essa noite. Papai do céu, eterno e querido, obrigado porque a tua palavra está aberta, Pai. Que nesta noite o Senhor fale de forma poderosa ao nosso coração. Em nome de Jesus. Amém. Vamos lá. 1 Tessalonicenses capítulo 5, a partir do verso 1. E Paulo escreve assim: Irmãos, relativamente aos tempos e às épocas, não há necessidade de que eu vos escreva, pois vós mesmos estáis inteirados com precisão de que o dia do Senhor vem como ladrão de noite. Quando andarem dizendo paz e segurança, eis que lhes sobrevirá repentina destruição, como vêm as dores de parto a que está para dar à luz, e de modo nenhum escaparão. Mas vós, irmãos, não estáis em trevas, para que esse dia, como ladrão, vos apanhe de surpresa. Porquanto vós todos sois filhos da luz e filhos do dia, não somos da noite, nem das trevas. E o verso 9. Porque Deus não nos destinou para a ira, mas para alcançar a salvação mediante nosso Senhor Jesus Cristo, que morreu por nós, para que quer vigiemos, quer durmamos, vivamos em união com Ele. Consolai-vos, pois, uns aos outros, e edificai-vos reciprocamente, como também estáis fazendo. Vamos lembrar que, provavelmente, 1 Tessalonicenses foi o primeiro documento do Novo Testamento a ser escrito. É assim que começa o Novo Testamento. Uma carta cheia de alusões ao fato que Jesus vai voltar. Esse Jesus que curou pessoas, ressuscitou mortos, andou sobre as águas, multiplicou pães. Esse Jesus que morreu sobre a cruz, como sacrifício pelos nossos pecados, ele mesmo vai voltar. E surge uma grande pergunta e inquietação, que é quando? E nós ansiamos por ver Jesus voltar. E essa é uma ansiedade natural, normal e boa para quem é verdadeiramente cristão. Porque quem é cristão e não quer ver Jesus voltar? Ninguém. Todo verdadeiro cristão quer ver Jesus voltar. Mas vamos nos curvar à sabedoria de Deus. Se Jesus tivesse voltado 100 anos atrás, nós não teríamos vida, nem na terra, nem no céu. Certo? Jesus voltou há 100 anos atrás, nenhum de nós existe. Então ele tem paciência, ele é o Senhor da história, ele guia tudo, ele comanda tudo, ele reina sobre tudo, ponto final. E relativamente aos tempos e às épocas, Paulo diz, não teria nem necessidade de eu escrever, porque o próprio Jesus ensinou, e a igreja em Tessalônica conhecia, e nós conhecemos, de que Deus não marcou data, dia, hora, mês, ano da volta de Jesus. E que ele vai voltar como um ladrão de noite, ou seja, inesperadamente. Se você soubesse que o ladrão ia te roubar no domingo à noite, às 9:30 da noite, como é que você ia esperar ele? Com a polícia, certo? Você já sabe que ele vai roubar lá no dia, na hora? Você está esperando. Mas a Bíblia diz que ele vai voltar como um ladrão de noite, sem que você espere. E vai pegar muitas pessoas de surpresa. A Bíblia diz que será como nos dias de Noé. Comiam, bebiam, davam-se em casamento, festa, ganhar dinheiro, trabalhar, vida normal. E de repente Noé fecha a arca, cai o dilúvio e leva a todos. Assim será o dia da volta de Jesus. A vida vai continuar no ritmo normal. E então o sinal do Filho do Homem será visto e ele vai voltar. Lembra da mensagem de ontem? Como é que ele vai voltar? De forma visível, literal, pessoal, audível, não secreta e não espiritual. Nós vimos claramente isso ontem na palavra de Deus. Agora, essa mensagem de que vai ser de surpresa, ela não é tão surpresa assim. Porque o próprio texto de Paulo em Tessalonicenses diz assim, que vós, irmãos, não estão em trevas, para que esse dia vos apanhe de surpresa. Então olha que ideia interessante. A Bíblia diz que Jesus vai voltar. Em certo sentido, é inesperado, é surpreendente, é um evento fantástico, que acontece quando as pessoas menos esperarem. Em outro sentido, existem pessoas que não serão pegas de surpresa, que estarão aguardando a volta de Jesus. O próprio capítulo 1 de Tessalonicenses, o verso 9, vai falar um pouco dessas pessoas, né? O verso 10, aliás. E para aguardardes do céu o seu Filho, a quem Deus ressuscitou dentre os mortos, Jesus que nos livra da ira vindoura. O que que a igreja tem que fazer? Ela tem que aguardar o Senhor Jesus. Capítulo 1, verso 10. Então é isso, viver com a expectativa de que ele está voltando. Atento aos sinais. Agora, vamos entender um pouquinho então esses dois lados de uma mesma moeda. A Bíblia descreve a volta de Jesus de forma paradoxal. Em certo sentido, a Bíblia fala guerras, fome, peste, engano religioso, engano político, ganância, corrupção, egoísmo, morte, violência, maldade, pecado abundando na sociedade humana. Caos, desgraça, coisas horríveis acontecendo. Esse é um lado da moeda, como sinais da volta de Jesus. Por outro lado, a Bíblia fala que o Evangelho será pregado a todas as nações e então virá o fim. Então, para pregar o Evangelho, a vida deve estar minimamente funcionando de forma natural e normal. Tem que ter transporte, tem que ter comida, tem que ter vida, para que a gente continue pregando o Evangelho. Então não está tudo destruído. Vocês estão entendendo a questão? Por um lado a coisa está difícil, e por um outro lado a coisa está, entre aspas, normal. Que é exatamente um quadro como a gente vê no nosso mundo hoje. Em certo sentido, 2013, nesse dia, nesse mês que nós estamos vivendo, existem pessoas morrendo de fome, passando por guerras, pestes, problemas terríveis, situações horríveis. E por um outro lado, existem pessoas ganhando dinheiro, casando, felizes, alegres, sem doença, vivendo grandes prazeres, grandes aventuras e grandes alegrias. É verdade ou não é? Esse é o quadro da realidade do nosso mundo. E os sinais da volta de Jesus incluem sinais dos dois lados. Por um lado, tudo ruim, desgraça, fome, peste e guerra. Por um outro lado, tudo bem. E o texto de Tessalonicenses diz assim: e quando disserem paz e segurança, então cairá repentina destruição. Tá entendendo como que funciona a questão? Por um lado tudo mal, por um lado tudo bem. E a hora que o mundo estiver bem relaxado, estamos ricos, estamos cheios de tecnologia, estamos cheios de festas, cheios de internet, cheios de televisão, cheios de comida na nossa casa, cheio de coisas tão maravilhosas. Paz e segurança. Cairá repentina destruição. Agora, para a gente entender melhor um pouco isso, volta aí na Bíblia, Mateus 24, e vamos entender de forma bem importante, bem clara, algumas questões sobre quando Jesus voltará. E, em certo sentido, Deus nos deu sinais para que a gente saiba o que está acontecendo, por que está acontecendo e o que é que a gente pode esperar dessa ideia toda, de tudo que está acontecendo. E essas duas linhas de raciocínio estão bem presentes em Mateus 24. E a Bíblia vai nos dizer assim, olha só o verso 36. Mas a respeito daquele dia e hora, ninguém sabe, nem os anjos do céu, nem o Filho, senão o Pai. Olha o verso 44. Por isso ficai também vós apercebidos, porque a hora em que não cuidais, o Filho do Homem virá. Esses dois textos falam da ênfase de que nós não temos controle sobre o dia em que Jesus vai voltar. Ano passado, teve um camarada lá dizendo que Jesus ia voltar num dia específico lá. Calendário Maia, 2012, Jesus vai voltar. Mentira. Nenhum homem sabe. Bastava ler esses dois versos da Bíblia e só ia ser enganado quem quisesse. Daquele dia e hora ninguém sabe. Ponto final. Na hora em que não cuidais, Jesus vai voltar, não é na hora que a gente cuidar, é na hora que a gente não cuidar. É nessa hora. E isso é bastante importante, irmãos, porque isso é o antídoto contra o engano. Pessoas que fazem cálculos usam, às vezes, as profecias de tempo da Bíblia. 2.300 tardes e manhãs, 1.335 dias de Daniel, 1.260 dias de Apocalipse, 42 meses. E muitos usam, por exemplo, aqueles textos falando de arrebatamento secreto. Ah, Jesus vai voltar assim, vai arrebatar secretamente, depois passa 3 anos e meio, mais 3 anos e meio, 7 anos, aí ele volta definitivamente. Não. A Bíblia ensina o contrário. Não é no tempo que você cuida, que você sabe. É no tempo que você não sabe. Essa é a diferença. Agora, por um lado, por que que Deus nos deu os sinais? Alguém pode me ajudar a responder isso? Por que que ele deu os sinais da volta de Jesus? Para que a gente esteja alerta. Para que a gente esteja consciente. Para que a gente entenda que está próximo. Olha aí Mateus 24, agora o verso 33. Assim também vós, quando virdes todas essas coisas, sabei que está próximo às portas. Então olha só, Jesus não revelou o dia, mas ele revelou os sinais que indicam que ele está cada vez mais perto. É por isso que mesmo sem a gente saber a data da volta de Jesus, nós podemos proclamar, em breve ele vai voltar. Entende? Claro que esse breve não é no meu tempo. Não posso dizer, creio que daqui 1 ano, 6 meses, 3 anos, 20 anos, 50. Não, não posso dizer isso. Eu não tenho autoridade para dizer isso. Mas eu tenho autoridade para dizer o que a Bíblia diz. Em breve Jesus voltará. Amém, meus queridos? Amém. Maravilha, não é? E se a gente entender essas duas ênfases, nós vamos entender coisas importantes sobre a palavra de Deus. Agora, eu queria conversar com vocês um pouquinho sobre o que está acontecendo no nosso mundo, em termos políticos em especial. A ideia da paz mundial é uma ideia que agrada as pessoas. Vocês querem guerra ou paz? Paz. Se eu disser assim, olha, se eu for eleito, eu vou lutar pela paz. Ótimo, né? Melhor que alguém, sei lá, se eu for eleito, eu vou fazer bastante guerra aí pra levar seus filhos lá pra morrer. Você não vai votar em mim. Então a ideia da paz é uma ideia hoje muito bem-vinda, muito bem-quista entre religiosos ou não religiosos, porque todo mundo quer paz. E aí o Barack Obama vai fazer campanha para ser presidente dos Estados Unidos? Paz? Vamos sair do Afeganistão, vamos parar de jogar bomba neles, vamos ficar mais tranquilos. Paz? Aí a Dilma quer ser presidente do Brasil? Não, eu vou trabalhar para ter paz. E é o mesmo discurso no mundo inteiro. Paz e segurança. Mas eu queria conversar um pouquinho com vocês sobre isso. Abre a Bíblia de vocês em Deuteronômio, capítulo 29, verso 19. E vamos desmascarar a paz deste mundo. A Bíblia tem algumas coisas pesadas para falar para quem confia na paz deste mundo. Deuteronômio 29, verso 19. Deuteronômio é o quinto livro da Bíblia, né? O último livro do Pentateuco. E a Bíblia diz assim, Moisés escrevendo, né? Ninguém que ouvindo as palavras desta maldição se abençoe no seu íntimo dizendo: terei paz, ainda que eu ande na perversidade do meu coração, para acrescentar a sede, a Bíblia disse. Olha que verso interessante. Vamos analisar ele melhor. Ninguém que ouça as palavras da maldição deve se abençoar no íntimo dizendo: eu vou ter paz, mesmo que eu ande na perversidade do meu coração. Vamos nos aprofundar nessa ideia. Jeremias capítulo 8. Vai pra frente aí. Versos 11 e 12. A paz deste mundo, a segurança deste mundo. Vamos ver onde é que ela conduz. Jeremias é um dos meus profetas prediletos do Antigo Testamento. É um livro que vale muito a pena a gente estudar. É um livro pesado, Jeremias trouxe profecias difíceis, complicadas, de juízo contra o povo, mas ele escreve algo importante, ele diz assim: curam superficialmente a ferida do meu povo, dizendo paz, paz, quando não há paz. Serão envergonhados porque cometem abominação, sem sentir por isso vergonha. Nem sabem que coisa é envergonhar-se. Portanto, cairão com os que caem. Quando eu os castigar, tropeçarão, diz o Senhor. A mensagem da paz não pode ser confundida com a mensagem do pecado, onde tudo vai dar certo pro político que rouba e não é pego. Estão entendendo a ideia? Tem gente por aí vendendo a ideia da paz. Vamos ter paz e segurança. Enquanto não se arrependem dos seus pecados, continuam a explorar o povo, continuam a fazer o mal, continuam a mentir, continuam a roubar, continuam a adulterar, continuam a fazer o mal e querem ter paz. Essa ideia vai ser confirmada no Novo Testamento, Apocalipse 14, verso 11. Essa é a confirmação do Novo Testamento sobre essa ideia que a gente leu em Deuteronômio e em Jeremias. E a Bíblia diz assim: a fumaça do seu tormento sobe pelos séculos dos séculos, e não tem descanso algum, nem de dia nem de noite, os adoradores da besta e da sua imagem, e quem quer que receba a marca do seu nome. Quem adora a besta, quem segue o pecado, quem segue o diabo, não tem descanso, nem de dia nem de noite. Se contam as histórias de como que o Brasil foi colonizado. Vocês sabem que veio lá da Espanha, Portugal, Península Ibérica ali? Quem veio para essa expedição primeira aqui para as Américas eram os mais bandidos, mais pecadores lá da época. Porque eles não sabiam que se tinha terra para lá, podia cair no abismo. Eles tinham um pouco da ideia da terra quadrada. Eles achavam que ia navegar uma hora e ia cair no abismo. Mandaram os piores. Vão vocês aí, ver o que tem lá nesse lugar. Chegando nas Américas, uma terra linda, fértil. E eles vão lá e descem ali na praia, têm contato com índios, e em pouco tempo chegavam aqueles índios enormes com de ouro desse tamanho assim. Pro índio, aquilo tinha valor? Tinha. Mas não era o mesmo valor que os espanhóis e portugueses davam ao ouro. A hora que os europeus olham o ouro, eles ficam doidos. Tem histórias dos caras passarem dias sem dormir, indo lá pegar ouro, ouro, o dia inteiro, catando ouro, pra... ficando rico, irmãos, da perspectiva deles. Não tem descanso. Você botou o dinheiro como teu Deus, teu negócio é ouro, você vai lá em Serra Pelada. Você vai cavar aquele negócio, cavar, cavar, pega um ouro, bota, cava, cava, cava, pega o ouro, aí vai, pega um tantão de ouro, vende lá por 500 mil reais. Os garimpeiros mexiam com muito dinheiro. Vende por 500 mil reais, vai, gasta, bebe, mulherada, sei lá o quê, volta, cava ouro, ouro, ouro, dinheiro, dinheiro, bebida, mulher. Não tem descanso, nem de dia, nem de noite. Vive atrás disso, porque isso é o teu Deus. E quem tem um Deus que é o diabo, que é o pecado, não tem descanso, não tem paz. Mas é esse mundo que a gente vive que quer pregar a paz quando não há paz. Tá entendendo por que que Deus joga tão duro com esse mundo? Que Deus manda uma mensagem tão pesada para esse mundo? Para que a gente não se iluda. Jesus vai voltar. Essa é a mensagem. Quando aqueles estiverem dizendo paz, estamos muito bem aqui nesse mundo. E então, para quem será todo o dinheiro que a gente acumular? Para quem será todo o prazer ilícito que a gente pode ter com sexo fora do casamento, bebedeira, balada, vício, sei lá mais o quê? Para onde vai tudo isso? Todo o nosso prazer, toda a nossa alegria, toda a nossa riqueza. Vocês entendem por que que a gente precisa parar para pensar na volta de Jesus? Se a gente não coloca o nosso foco nisso, é muito fácil a gente se desviar. A gente dá mais valor ao dinheiro, a gente dá mais valor à televisão, a gente dá mais valor às coisas deste mundo do que às coisas que mais importam, que é a gente se preparar para o encontro com Jesus, a gente amar uns aos outros, a gente amar as pessoas, perdoar, viver uma vida correta naquilo que for o nosso melhor, o máximo que a gente puder. Não porque somos melhores que os outros, nós não somos. Mas porque a gente entendeu a mensagem da graça de Deus. Que não é uma graça que nos é dada para nos permitir transgredir a lei. É uma graça que nos é dada para nos permitir cumprir a lei, guardar a lei. Tanto é verdade que existe um discurso no mundo evangélico em geral. Jesus cumpriu a lei em meu favor, eu não preciso mais cumprir. E eles usam esse argumento muito para a questão do sábado. Então assim, olha a ideia. Jesus guardou o sábado de forma perfeita. Amém. Ele morreu por mim, que sou um pecador, e transgredi o sábado. Amém. O que significa que eu não preciso guardar o sábado eu por mim mesmo. Certo? Esse é o argumento que se usa. Agora, esse argumento só funciona para o sábado. Se eu quiser substituir o sábado e usar outro exemplo. Assim, ó. Jesus nunca roubou. Ele cumpriu a lei. Ele deu a vida por mim, ladrão, pecador, para que eu possa continuar roubando. Aí o evangélico, não, roubar é pecado. Ah, é pecado. E o que é pecado? 1 João 3, verso 4. Abre a sua Bíblia aí. Vê na sua Bíblia o que é pecado. E vamos entender, irmãos, que no pecado não há paz. 1 carta de João, capítulo 3, verso 4. Texto importantíssimo da Bíblia sobre o pecado. E sempre que você quiser mostrar a verdade para alguém, fale desse texto. Por quê? Porque, em geral, o católico ou o evangélico, eles acreditam que existe pecado, mas eles não sabem definir o que é pecado. Pergunta para um católico evangélico assim, o que é pecado? Aí ele vai dizer, pecado é coisa errada. Né? Tipo, alguma coisa errada, assim, qualquer coisa. Tá bom, concordo. Mas o que define o que é certo ou errado? Você entende? Pecado é vestir terno listrado. Se alguém disser que isso é pecado, pô, o pastor aqui já está condenado. Inventaram um padrão de que eu não posso vestir esse terno, que é pecado. Agora, o que define o que é pecado? Não é a opinião dele ou minha ou de ninguém. O que define o que é pecado? A palavra de Deus. E a Bíblia diz assim, todo aquele que pratica o pecado também faz o quê? Transgride a lei, porque o pecado é a transgressão da lei. Por que roubar é pecado? Porque tem uma lei que diz assim, não furtarás. Por que mentir é pecado? Porque tem uma lei, não dirás falso testemunho. Por que adorar ídolos é pecado? Porque tem uma lei dizendo, não farás para ti imagem de escultura, não se ajoelhará diante delas, não lhes dará louvor. Por isso que é pecado. Se não houvesse essa lei, não seria pecado. E por que é pecado transgredir o sábado? Porque na lei de Deus está escrito: lembra-te do dia de sábado para santificar. Se não tivesse escrito, não seria pecado. Mas está escrito. E nós não podemos usar esse argumento que Jesus cumpriu por mim, eu não preciso cumprir, porque senão eu posso ser ladrão, posso ser adúltero, posso ser mentiroso, posso adorar ídolos, porque Jesus cumpriu por mim, eu não preciso cumprir. Tá entendendo onde que vai conduzir esse argumento? E para terminar essa discussão, Tiago 2, verso 10. Para ficar bem claro na Bíblia para vocês, algo que ninguém deve esquecer e que nos ensina que os 10 mandamentos da lei de Deus são uma unidade. Quando Deus considera a sua lei, ele considera a sua lei por completo, não pela metade. Não são 9 mandamentos, são 10. E a Bíblia diz assim: qualquer que guarda toda a lei, mas tropeça em um só ponto, se torna culpado de todos. Porquanto aquele que disse: não adulterarás, também ordenou: não matarás. Ora, se não adulteras, porém matas, vens a ser transgressor da lei. Tiago nos traz uma discussão no contexto dos 10 mandamentos: não roubar, não adulterar, não matar. E dentro desses 10 mandamentos, manda guardar o sábado. Então, quem guardar toda a lei, mas tropeçar em um ponto, se torna culpado de todos. Ou seja, eu guardo o sábado, pastor Ezequiel. Pastor Ezequiel, ele é um adventista. No sábado ele não trabalha. Ótimo, tá guardando o sábado. Mas o Ezequiel é um mentiroso. Pastor Ezequiel gosta de mentir. Mente para a esposa, mente para os filhos, mente para os irmãos da igreja, mente lá no comércio. Aquele que guardar toda a lei e tropeçar em um só ponto é culpado de todos. Não adianta eu guardar o sábado para ser um mentiroso, um idólatra, um adúltero, um assassino, um ladrão, falar o nome de Deus em vão, ter outros deuses diante de Deus, viver em cobiça, viver em maldade. Entende? Não quer dizer que a gente que guarda o sábado não tem nenhum pecado. Não é isso. Agora, a questão é assim: você quer pecar? Não. A gente não quer pecar. Naquilo que a gente erra, a gente pede perdão a Deus. Então, por exemplo, a gente não quer matar, mas às vezes a gente fica com raiva. E Jesus falou que quem fica com raiva tem o espírito do assassino. Porque a diferença entre quem tem raiva e quem dá um tiro é só o grau. Eu tô com raiva aqui do meu irmão, o outro vai lá dar um tiro nele. A diferença é o grau, mas o espírito é o mesmo. Então, quando eu me pego com raiva, o que eu faço? Senhor, purifica o meu coração. Sinceridade com Deus. Pai, tira a raiva de mim. Eu estou usando esse exemplo, posso colocar qualquer outro exemplo. Pai, tira os problemas em relação ao dinheiro, ao sexo. Tira os problemas em relação às palavras, mentira, fofoca. E nessa relação de sinceridade com Deus, o que Deus faz com a gente? Ele vai nos perdoando. Ele vai nos perdoando e nos transformando. Porque à medida que eu peço perdão a Deus pela minha mentira, na próxima vez que eu for mentir, eu vou parar para pensar: mas poxa, ontem eu pedi a Deus perdão que eu menti. Eu vou mentir de novo? Vocês entendem? E nessa relação, Deus vai transformando um mentiroso em uma pessoa verdadeira. Porque é isso que Deus quer fazer. Deus não quer pegar o mundano que faz tudo errado, botar ele na igreja para o mundano continuar fazendo tudo do mesmo jeito. É para mudar de vida. É para transformar. É para fazer vocês luz em meio às trevas. A gente se desviou um pouquinho do foco da volta de Jesus, mas esse é um assunto muito importante, irmãos. Agora vamos trazer tudo isso para a volta de Jesus. A gente tem no mundo hoje pessoas buscando a palavra de Deus. Quem busca a palavra de Deus, encontra. E Deus fala ao coração e mostra os sinais, e mostra a lei, e mostra a graça, e mostra a verdade, e mostra a palavra de Deus. E a gente vai se fortalecendo. E a gente vai crendo, confiando, conhecendo e entendendo que Jesus está voltando. Então, quando ele voltar, a Bíblia diz assim: e vocês não estão em trevas, para que esse dia vos pegue de surpresa. Mas existem outras pessoas, irmãos, que não creem, não gastam tempo com as coisas espirituais, não querem saber, zombam, ridicularizam, não estão nem aí com nada, não conhecem as verdades, sobre a volta de Jesus, sobre a lei, sobre a graça, sobre o perdão de Deus, sobre o poder de Deus, o amor de Deus, etc. Vivem a vida só atrás de dinheiro, sexo, balada, porcaria, o que tem que fazer, o que não tem que fazer, etc. Futebol, novela. Quando Jesus voltar, vai ser como um ladrão de noite. E vão se lamentar, irmãos. E a Bíblia diz, eis que vem com as nuvens e todo olho verá. Até os que o traspassaram. Até as pessoas que odeiam ele, que não creem nele, que não confiam nele. E a Bíblia diz assim, e dirão aos rochedos, cai sobre nós. Eu prefiro que caia um prédio em cima de mim do que eu olhar para o rosto do Cordeiro que está sentado no trono. Porque ele me chamou a minha vida inteira para eu abandonar a mentira. Mas eu preferi a mentira. Ele me chamou a vida inteira para eu abandonar o adultério. E eu preferi o adultério. Ele me chamou a vida inteira para eu ser fiel, guardar o sábado, não ser idólatra, etc, etc. E eu preferi transgredir o sábado, ser idólatra, realizar o pecado. Os sinais da volta de Jesus, eles sempre aconteceram. Sempre houve fome, guerra, terremoto. Mas a escala em que essas coisas acontecem hoje são enormes, irmãos. E o maior sinal é a pregação do Evangelho a todo mundo. Nós estamos perto de cumprir a pregação do Evangelho? Sim e não. Hoje nós temos um sistema, especialmente de transporte, que nos ajuda, que nos capacita a andar no mundo inteiro. Eu mesmo já saí do Brasil, fui pregar a palavra de Deus lá na Malásia, um país do lado da China. Eu e um grupo de 6 amigos. Pregamos, batizamos 144 pessoas. E não quer dizer que a obra na Malásia está feita, pelo contrário. Tem muita coisa para se fazer lá, como se tem muita coisa para se fazer aqui. Mas você entende? Quanto tempo eu demorei para chegar lá? 30 horas de viagem, se fosse antigamente. 30 horas de viagem eu não chegava nem na Amazônia, não chegava nem em Mato Grosso. Hoje em dia tem avião para levar a gente. Então vocês entendem que a gente está perto de poder cumprir a missão, porque a gente tem acesso a todos os lugares do mundo. Só que existem barreiras, barreira linguística. Tem grupos aí entre os índios, entre outros povos, que tem línguas que a gente nem imagina. Tem que aprender a língua deles para pregar o evangelho para eles. Olha a dificuldade. E Deus quer levantar pessoas, irmãos, entre a gente, para se dedicar à pregação do evangelho. Se dedicar ao amor, se dedicar à fé, se dedicar à verdade. Não é só para ficar sentado aí, não. É para aprender, trabalhar pelos vizinhos, trabalhar pelos amigos, pelos familiares. E juntos, irmãos, nós temos força. Não é porque nós somos melhores, nós somos inteligentes, não. É porque o Espírito Santo está entre nós. E esse Espírito dá dons, e esse Espírito nos capacita, e ele nos usa. E quando a gente prega, é ele que esclarece as pessoas. Não sou eu. É o Espírito Santo que mostra a palavra para a pessoa, e o que a pessoa não entendeu a vida inteira. De repente ela entende. E ela percebe o quanto ela andou errada. E ela diz para Deus, Senhor, perdoa meu coração. E quem pedir perdão vai receber perdão, irmãos. Vamos confiar nessa mensagem. Você, sinceramente, deseja estar alerta e atento e atenta para a volta de Jesus? Não está naquele grupo de pessoas desatentas que preferem o pecado, preferem as coisas deste mundo? Se você deseja se colocar nesse grupo de estar atento, estudando a sua palavra, se coloque em pé, ore, busque a Deus e que Deus seja o seu salvador para te fazer fiel e feliz em nome de Jesus. Amém. Ninguém pode dizer quando Jesus vai voltar, mas nós podemos dizer em breve Jesus voltará. Amém. Amém? Vamos orar. Papai do céu, eterno e querido, em nome de Jesus, muito obrigado porque o Senhor descerá dos céus, Pai. O Senhor vai rasgar a atmosfera e manifestar a Tua glória com grande poder, Pai. E nós queremos estar prontos, Pai. Nós queremos estar orando, vigiando, amando ao Senhor e amando as pessoas, Pai. Nós não queremos ser encontrados aqui desatentos, numa vida de pecado, de maldade, de vícios, de problemas. E por isso, Pai, nós entregamos a nossa vida nas Tuas mãos, meu Pai. Por favor, Senhor, transforma o nosso coração. Nos ensina a fazer a Tua vontade, porque nós não podemos por nós mesmos, Pai. Mas nos ajuda, Pai, a entender a Tua palavra e praticar. e nos aproximarmos com fé a cada dia do grande dia do teu retorno, Pai. Obrigado por tudo, Deus. Guia-nos até as nossas casas, nos protege, nos guarda, nos faz fiéis e felizes, em nome de Jesus nós te pedimos. Amém.